Boca. Bagulhos contagiantes, brilhando estrelas no céu. Tapados, shorts e chachados, vivo nas pontas, meu coração. Vamos na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Agulhas, montas de agulhas, brilham estrelas. Papados, shorts e chachados, figuras montas. Vamos na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria, vocês. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Era a fogueira que me esquenta a vida inteira, cada noite, sempre a primeira festa do interior. Aqui é aquela fogueira que me esquenta a vida inteira, cada noite, sempre a primeira festa do interior. Vocês! Agulhas, botas de agulhas, brilhantes, ninguém matava! Lá em cima! Vivo nas pontas, meu coração. Nossa guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria igual. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Aqui naquela fogueira que me esquentava a vida inteira, toda noite, sempre a primeira festa do interior. Arrepiou!